Sua madrinha, como não compreendia aquilo, acreditava que o menino Chico estava com o diabo no corpo. Dava-lhe surras de marmelo, varas de marmelo, enterrava-lhe um garfo no abdômen, o que provocou muitas feridas em Chico. E ele, quando recolhia-se no quintal para chorar, um belo dia percebe a presença de sua querida mãe, que lhe viera do mundo maior para lhe consolar, conversar com ele e lhe pedir que não revelasse a outras pessoas o que ele via e que os demais não viam. Chico Xavier passa por uma experiência muito dolorosa. O seu primo, filho da dona Rita de Cássia, adoece com uma ferida na perna que não sarava. A ferida havia sido submetida aos melhores médicos e dona Rita de Cássia, sem saber o que fazer, procura uma rezadeira que lhe receita uma simpatia, que deveria, na verdade, ser chamada de antipatia, porque diz a ela que, para que o menino sare, é necessário que outra criança lamba a ferida nas noites de sexta-feira, durante algumas semanas, até que se sarasse completamente. Dona Rita de Cássia pergunta, e Chico, apontando para o menino, será que ele está preparado para isso? E ela diz, perfeitamente. E Chico tem que submeter-se a lamber feridas com apenas 5 anos de idade. Essa passagem nos faz lembrar de nós, trabalhadores espíritas, quando nos melindramos com tanta facilidade, ao menor contrariedade, ao menor equívoco de um nosso irmão, ou apenas porque não fomos consultados em determinado assunto e somos responsáveis por aquela área, começamos a dizer maledicências, a gerar desarmonia na casa espírita pela menor contrariedade porque passamos. E esquecemos que Chico Xavier, que era todo amor, todo renúncia, foi obrigado a lamber feridas com apenas 5 anos de idade. Chico chora no quintal, sua mãe lhe aparece, e ele diz, Chico, obedeça a sua madrinha. Nós colocaremos medicação espiritual na ferida e ela sarará, e ela ficará muito feliz com a sua obediência e vai lhe tratar melhor depois desse dia. E é verdade. Dona Rita de Cássia fica feliz com a cura da ferida do seu filho e começa a tratar Chico um pouco melhor. E sua mãe sempre lhe falava que um anjo iria cuidar dos seus irmãos, dele e de seus irmãos. E quando seu pai se casa por segundas núpcias, Chico Xavier conhece Dona Cidália, uma mulher muito generosa, que aceita casar-se com o seu pai desde que cumprisse uma condição, que chamasse de volta, que recolhesse todos os seus filhos que estavam distribuídos em vários lares. Ela abraça cada um daqueles filhos e quando Chico Xavier lhe encontra, ela lhe pergunta, Chico, você sabe quem sou eu? E ele diz, eu sei, você é o anjo que minha mãe me falou que viria cuidar de nós. Ela sorri e passa dali por diante a ser uma mãe generosa para cada um dos filhos. A família de Chico, portanto, passou por muitas dificuldades. Ele, muito jovem, ainda criança, submete-se a trabalhar na fábrica de tecelagem de algodão, onde os ares daquela produção iriam causar-lhe uma doença nos pulmões durante muitos anos. Depois disso, vai trabalhar como caixeiro, como vendedor, em um bar e posteriormente no armazém, onde ficaria durante muitos anos ajudando e atendendo todas as pessoas com muito amor, com muita dedicação. Posteriormente, Chico teria arrumado emprego na fazenda modelo, onde poderia trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, apesar de sempre ganhar um salário irrisório. E Chico foi esse homem extraordinário, que renunciando a tudo, a todas as alegrias da juventude,